pela estrada a brilhar. Sai o gaúcho só cantando a toada. Segue dolente, pensativo pela estrada. Não há noite mais azul do que as noites do Rio Grande do Sul. Não há noite mais azul do que as noites do Rio Grande do Sul. Se ouve ao longe o folgar do mochirão, a gauchada toda canta uma canção. Desce a garoa como um véu no coração. Todos se aprestam pra tomar seu chimarrão. Não há noite mais azul do que as noites do Rio.